84010909, dígito 1, eu falo devagar, desta quarta-feira. 0 operadora 41. 84010909, dígito 1. Se você já é associado, fidelize. Se ainda não é, torne-se. Que Nossa Senhora os abençoe. Estou esperando a sua ligação nesta quarta-feira. Como posso ser feliz? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Amados filhos e filhas, na hora da misericórdia, toda quarta-feira nós lembramos, Jesus é misericordioso, não tenha dúvida. Mas somos chamados a dizer, Nossa Senhora da Divina Misericórdia, rogai por nós. Nós a te clamamos, filhos exilados. Nós a te clamamos, filhos exilados. Nós a ti voltamos nosso olhar confiante. Eu fiz questão de gravar a Salve Rainha e gravei na versão em latim, Salve Regina, porque são coisas que vão sendo esquecidas. Essa missa é antiquíssima quando foi composta essa música. Essa música é antiquíssima na igreja. Você sabia cantar Salve Regina? Sabe cantar Salve Rainha? É a mesma coisa, é latim e português. Faz parte do clássico da nossa fé. Salve Regina. Você encontra no CD Sinais do Sagrado, que eu indico para que a gente não perca essas raízes, viu, gente? Tudo bem, eu acho que tem que compor, ter músicas novas, mas não perder aquilo que faz parte da minha, da tua história. Gementes and flentes in a lacrimarum vale. Neste vale de lágrimas. É como a igreja é rica, né, em tesouros que o tempo não pode apagar, não pode desvalorizar. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra de Deus já chegou. Nova luz clareou para o povo, a palavra. Olha lá, povo de Deus. Nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu. É, Zé Vicente, grande compositor. Parabéns, Zé Vicente. Cantei muito essa música. Quem vivia como cego enxergou. Com todo canto já nasceu comunidade. No caminho da verdade, muita gente. Lucas, capítulo 9, versículo de 1 a 6. Lucas 9. 1 a 6. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Ele os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos e disse-lhes: não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem duas túnicas. Na casa onde entrardes, permanecei ali, até partirdes dali. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés para que sirva de testemunho contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados anunciando a boa nova e fazendo cura por toda a parte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante que o texto fala do envio que Jesus faz dos apóstolos. Jesus os envia de forma a irem despojados de tudo. Despojados, acreditando na providência divina, despojados de preconceito e acolhendo a todos. Por isso, anunciavam a boa nova a todos. Despojados e confiantes, e curavam a todos os doentes. Um envio que não só foi feito para os apóstolos, mas é feito para todos nós. Nós somos enviados. Nós somos chamados. Quando você de repente escuta uma pessoa como escreveu aqui, ó: acabei com minha família e perdi minha esposa na hora da misericórdia. Estou lendo. Padre Reginaldo, por meus atos, acabei com meu casamento. Eu estou tão arrependido de tudo que fiz. Me envolvi com outra mulher, não tive nada com ela, mas mexeu comigo por dentro. Eu estava disposto a me separar, contei tudo para minha esposa, mas agora estou arrependido, eu não quero me separar, mas ela disse que não me quer de volta. Isso está acabando comigo. Reze pela minha família, Padre. Wagner, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Nossa Senhora, leva teu filho, apelo desse filho, Wagner, lá de Dourados. Senhor, que aconteça o melhor. Se preciso for, que a casa caia, mas seja reconstruída. Se os alicerces foram abalados, que Cristo seja o único alicerce a mantê-los. Eu não posso medir o grau da ferida no casamento, mas eu creio, Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, que o teu poder é infinito. Protegei nossas crianças que nasceram para dar ao Brasil mais esperança. É, Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Maria. Santa Maria, tua bênção recebem. Pela fé no milagre de amor. Milagre do amor. Protegei com teu manto. Com seu manto. Santa Maria. Santa Maria. O Brasil que te ama, mãe. O Brasil que te ama. Ó Santa Maria. Escuta o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Sua bênção, padre. Eu sou uma filha de Deus, de Curitiba, e quero testemunhar uma graça. Há muitos anos eu vinha sofrendo de dores terríveis nos braços. Eu já fiz vários exames e tratamentos e nada adiantou. Os médicos dizem que é inflamação nos nervos. E me proibiram de fazer serviços pesados, de carregar peso. Mas como que uma dona de casa pode evitar tudo isso? E depois que o meu neném nasceu, as dores só pioraram. Então, padre, eu faço todas as novenas com o senhor. Ontem, acompanhando a novena, o último dia da novena de Nossa Senhora do Carmo, o senhor falou que quem não tivesse recebido a graça, que não desanimasse, que ainda tinha até a meia-noite. Verdade. Eu confiei muito, me apeguei muito a isso e fui me deitar sentindo fortes dores. pedi a Nossa Senhora do Carmo que intercedesse a Jesus por mim. Hoje, Padre, acordei sem dor nenhuma. Senti uma sensação tão gostosa que há muito tempo eu não sentia, que é conviver com essa dor há tanto tempo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Nossa Senhora do Carmo, pela graça recebida. Obrigado, Padre Reginaldo, e fica com Deus. Amém. Amém. Eu que digo, louvado seja Deus, filha, porque você se apropriou desta graça. Louvada seja Nossa Mãe Maria Santíssima. Nossa Senhora, rogai por nós. Senhor Deus, abençoai e santificai a água, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar. É preciso até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.